Deus, em teu amor profundo, em ti eu confio, és meu tudo neste mundo. A minha alma clama, Senhor, tu és meu bem, ao teu lado eu quero sempre estar também. Não há outro Deus, Senhor, além de ti. Meu coração se alegra em ti, eu vou existir. Tu és a herança, minha sorte, meu cálice. Na tua presença, minha alma é feliz. Multiplicam quem busca outro altar, mas eu não ofereço meu coração, é teu lar. Alegro-me em ti, meu conselho é divino, teu amor me sustenta, sempre é o meu destino. Não há outro Deus, Senhor, além de ti. Meu coração se alegra em ti, eu vou existir. Tu és a herança, minha sorte, meu cálice. Na tua presença, minha alma é feliz. Minha alma é feliz. Guarda-me, ó Deus, em teu amor profundo. Em ti eu confio, és meu tudo neste mundo. Na tua presença, delícia sem fim. Ó Senhor, meu Deus, minha vida é para ti.